Professor Carlos Carvalheira, muito bom dia. Hoje a escola abriu-se para os alunos do segundo e do terceiro ciclo. Com que expectativas é que parte então para o início deste terceiro período e também para este acolhimento aos alunos que estiveram em casa com o ensino à distância? Sim, bom dia Liliana, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova e a todos, a toda a nossa comunidade educativa. De facto, hoje começa o terceiro período, recomeçamos com o ensino presencial para os alunos do segundo e terceiro ciclo. São cerca de 1.100 alunos que voltam à escola e vamos continuar com o ensino presencial para o pré-escolar e primeiro ciclo. O segundo período terminou de forma atípica porque, como sabem, praticamente só tivemos 4 dias de aulas presenciais. Portanto, ele foi quase na totalidade de ensino não presencial. A expectativa é grande, a escola preparou-se, a escola estava ansiosa e os nossos alunos também, de certo, gostarão de voltar à escola. E portanto, esperemos e desejamos que este seja o terceiro período que seja até o fim, sempre de forma presencial. Estamos na expectativa, estamos também a ver o que é que vai dar, mas estamos preparados para retornar de forma presencial todos estes alunos do segundo e terceiro ciclo. E esperamos também ansiosamente que no dia 19 de abril os restantes alunos do nosso agrupamento, dito do ensino secundário, com regular e com profissional, possam de facto também voltar de forma segura, de forma consciente e com confiança. É isso que nós pretendemos. Portanto, vamos continuar a lançar o repto aos nossos jovens, aos nossos alunos, para que continuem a cumprir as regras de higienização, de distanciamento, para que possamos ao máximo manter os nossos alunos de forma presencial, porque é a essência da escola. A essência da escola é o regime presencial e os nossos professores, os nossos funcionários, estamos todos preparados para os acolher. A professora Carlos Carvalheira, foi dado também já um passo importante, que foi o início da vacinação dos profissionais, docentes e não docentes, do primeiro e segundo ciclo. Em que fase é que está esse processo? Sim, de facto, já começámos agora para todos os docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, assim como os assistentes operacionais que lidam mais diretamente e que trabalham mais diretamente nos jardins de infância e nas escolas do primeiro ciclo. Quase a totalidade dos nossos professores foram vacinados. Há uma ou outra situação que ainda vai ser vacinada na próxima semana. Esperamos que agora, à medida que as aulas forem abrindo de forma presencial, os outros professores e funcionários possam ser de igual forma vacinados. Ou seja, previsivelmente, ao sábado ou no sábado seguinte, poderemos recomeçar a vacinação para os outros níveis de ensino para os professores. Portanto, também a expectativa é grande, estamos também muito ansiosos que isto se venha a verificar e que todos a nossa comunidade, tanto professores como assistentes operacionais e técnicos, possam ser totalmente vacinados todos. Aguardamos, a nossa expectativa é que dentro de 3 semanas possamos, de facto, ter toda a comunidade vacinada. Professor, e quanto aos testes, a indicação de que vão acontecer? Sim, vão continuar. Nós já tivemos uma bateria de testes ao longo destes últimos meses. Primeiro para todos aqueles que estavam na escola de acolhimento, depois para todos, depois posteriormente passar 3 semanas ou 4 semanas para todos os professores do primeiro ciclo e da pré-escolar, assim como assistentes operacionais. Amanhã mesmo iremos testar um universo de 249 elementos. Portanto, serão todos os outros professores e funcionários e assistentes técnicos que ainda não foram vacinados. Portanto, aqui para o segundo, terceiro ciclo e ensino secundário. Portanto, amanhã mesmo, durante todo o dia, irão ser realizados testes para este universo de professores e de funcionários. Isso é muito importante, não é? Sim, claro que sim. Portanto, todos nós nos apercebemos e sabemos que para combater esta pandemia há aqui duas ou três situações. Primeiro é o cumprimento integral das regras da DGS. Em segundo lugar é vacinar o máximo de pessoas de pessoas possível e ao mesmo tempo e paralelamente também fazer a testagem. Portanto, são estes três grandes objetivos que nós pretendemos. Portanto, cumprimento das regras, vacinação e testagem. E julgo que o Ministério da Educação neste está a cumprir com esses pressupostos na tentativa de rapidamente ou no mais curto espaço de tempo podermos eliminar esta pandemia, o que não é fácil. A expectativa é grande, estamos muito ansiosos, estamos muito expectantes para que tudo se resolva bem, mas nós não podemos facilitar nunca de forma alguma e não podemos este facilitar tem que estar sempre presente o não facilitar em cumprir todas as regras de higiene. Já fomos vacinados, já fomos testados, vamos facilitar, não podemos ter esse princípio. Vamos continuar apreensivos, vamos continuar cumpridores e respeitadores, porque é importante que na nossa sociedade nós possamos respeitar uns aos outros. Professor, muito obrigada e que este terceiro período decorra com a maior normalidade possível. Assim espero que possa ser com essa normalidade, porque a escola precisa dos alunos nas suas instalações, porque a escola, o ensino é presencial e tudo fazemos para que assim seja.